norte a sul, sempre alerta para seus ouvintes mil. Em noticiário e esportes, primeiro é a Rádio Brasil. A preferida de todos, som de alta fidelidade. Ouvir a Rádio Brasil é ouvir a voz da cidade. Brasil! Identificação, Rádio Brasil, a grande emissora do interior. Estúdios na Alameda, Dr. Armando de Salles Oliveira, 575 Adamantina, São Paulo. Nós estamos no ar pela Rádio Brasil de Adamantina e estamos também esquematizando aqui, você que está ouvindo a gente, estamos esquematizando, criando uma nova sistemática de trabalho também via internet. O mesmo sistema de grandes emissoras, a Rádio Brasil está adotando esse mesmo segmento via internet, é o rádio do futuro. Centro Paula Souza, ETEC Professor Eudécio Luiz Vicente, competência em educação pública profissional, informa vestibulinho 2018, primeiro semestre, inscrições até dia 13 de dezembro, somente pelo site vestibulinhoetec.com.br, ensino médio com 80 vagas. E com 40 vagas cada, cursos de administração integrada ao ensino médio, informática integrada ao ensino médio, açúcar e álcool, administração, mecânica e rede de computadores. Ensino gratuito. Informações em Adamantina, na Secretaria da Escola. Telefone 3521-2493. Um fim de semana especial em Mariápolis. Sábado, dia 9, Super Quermesse a partir das 19h30. Domingo, 10 da manhã, leilão de gado em geral com praça de alimentação, serviço de bar, frango assado, churrasco, pastel, bolo e barraca do artesanato. Em benefício da reforma da igreja, faça suas doações e participe com a família. Padre Jorge, comissão organizadora, agradece desde já a todos os colaboradores em Mariápolis, comemorando o aniversário da cidade. Apoio, João Ferreira da Silva, presidente da ASAUM, Associação de Astronomia Unificada de Mariápolis, no Centro Cultural, possibilitando aos estudantes a visão do universo. Doutora Neuza Maiani, advogada, trabalhando com ética e seriedade em defesa de seus direitos e interesses. Aproveite a campanha pré-natal Juba Mais Calçados. São descontos progressivos da loja Que Fera. Tem 10% de desconto no crediário. Tem mais 10% de desconto se o pagamento for no cartão. E mais 10% no pagamento à vista. Em toda a loja. Ei, locutor, como é que é esse negócio aí? Você tem 10% de descontos no crediário. E se eu comprar no cartão? Tem mais 10% de descontos. E se for à vista? Aí tem mais 10% de descontos. Eita! Pega! É bom, né? Então aproveite! Corra pra Juba Mais Calçados! Juba Mais! Clínica de Olhos Dr. Taio Rossoumi. Cirurgia de catarata e cirurgia para deixar de usar óculos. Miopia, astigmatismo, hipermetropia. Tradição e seriedade é de sua visão. Rua Euclides da Cunha, 333. Telefone 3521-2688. Clínica de Olhos do amigo Dr. Taio Rossoumi. Rádio Brasil, a grande emissora do interior. Super Godões Mate, o super da sua casa. Ofertas inacreditáveis todos os dias. Açougue, padaria e feirinha com o menor preço e excelente qualidade. Tudo para o seu dia a dia com economia. Faça o cartão Super Godói. Você não pode perder essa oportunidade. Até 45 dias para pagar. Ofertas exclusivas Super Godões Mate, na Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, Adamantina. Acredite no sonho da casa própria. Nova Casa Imobiliária, credenciada pela Caixa Federal, para o financiamento da casa de seus sonhos, com rapidez e eficiência. Minha Casa Minha Vida e todos os tipos de financiamentos. Excelente oportunidade de negócio. Encontre a casa que você precisa, ou se preferir, adquira um lote com pagamentos facilitados do loteamento Rio Branco, Residencial São Miguel e outros, enquadrados no seu orçamento. Nova Casa Imobiliária, direção da Carmen, ex-gerente da Caixa, e Luiz Carlos Burke, Alameda Armando Salles Oliveira, 541, telefone 3521-5427, próximo ao prédio da rádio em Adamantina. Doutor Marcos Cândido Carneiro, gastroenterologista, especialista em cirurgia do aparelho digestivo e pequenas cirurgias. Atendimento em Adamantina, às segundas, terças e sextas, no Centro Médico, na Alameda Armando Salles de Oliveira, 276. Telefones 3521-1152 ou 3521-2645. Em Lucélia, às terças e sextas, no Medicárdio, na Avenida Brasil, 1240. Telefones 3551-1705 ou 99750-9100, atendendo Unimed e demais convênios. Dr. Marcos Cândido Carneiro, gastroenterologista. Todas as quartas-feiras, às 12 horas e 30 minutos, no programa Voz da Cidade, uma nova atração informativa, dúvidas e curiosidades do mundo animal, pequenos e grandes animais. Você pergunta e o Dr. Gustavo Junqueira Machado responde. Envie a sua pergunta para o e-mail cevap@hotmail.com.br. Não esqueça o BR. Você pode perguntar sobre doenças, curiosidades, peculiaridades e novidades em tratamentos.